Bom dia, pessoal, toda a comunidade escolar da Escola Etelvino Torres de Oliveira, que fica no município de Jequié. Então, bom dia, professores, estudantes, pais ou responsáveis e demais pessoas que fazem parte desta escola. Nós estamos, neste momento, fazendo o nosso primeiro podcast para tratarmos de assuntos que são importantes, que são relevantes para todos nós que fazemos parte desta instituição. Hoje falaremos um pouco sobre a pandemia da Covid-19, falaremos sobre vacina, falaremos sobre fake news, que são assuntos que estão aí no início da onda e que todos nós estamos sendo a todo momento recebendo informações. Então, nós, como educadores, né, como responsáveis por esta instituição, temos esta responsabilidade para também estar fazendo esclarecimentos acerca desse assunto, né, que tem afetado a todos nós, que tem afetado as nossas famílias, que tem afetado o país, o Brasil como um todo e o mundo. Então, esse é o tema, este é o assunto do nosso podcast de hoje. E para iniciar a nossa conversa, né, nós organizamos para apresentar para vocês, nesse nosso primeiro podcast, depoimentos de profissionais da saúde que tem atuado na linha de frente no cuidado de pessoas acometidas da Covid-19. Então, são profissionais que estão na labuta, no dia a dia, enfrentando esta pandemia nos hospitais, nas clínicas, nas UPAs, no SAMU, enfim, que estão aí na rua, nas ruas e nas instituições de saúde cuidando de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que desenvolveram a doença chamada de Covid-19. Estes depoimentos que nós apresentaremos são reproduções de depoimentos que foram apresentados no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão no ano passado. O jornal apresentou vários depoimentos e nós selecionamos quatro desses depoimentos para apresentar nesse podcast com o intuito de provocar reflexões, né, e de ajudar nesse processo de conscientização que estamos todos precisando para combater esta doença que tem assolado o mundo e, inclusive, ceifado milhões de vidas, né, em todo o mundo, e no Brasil já passamos da triste marca de 200 mil óbitos de vítimas de Covid-19. Então vamos lá aos depoimentos, são depoimentos pequenos, né, com pouco tempo, e que pedimos a todos que prestem bastante atenção, que ouçam com cuidado, tá bom? Então, o primeiro depoimento que vamos apresentar é o da enfermeira Thaís Ribeiro, de Salvador. Ela relata o que tem vivido nessa pandemia nas salas e corredores dos hospitais onde ela trabalha. Ouçamos. Estar na linha de frente do Covid para mim tem sido uma experiência única. Desgastante, cansativo, mas tem sido muito recompensadora também. Eu tenho aprendido muito com os meus colegas e principalmente com os pacientes. Tem dias que a gente desiste de voltar, mas ver o paciente de alta, grato, saindo bem, é a recompensa por todo esse trabalho. Acho que o que tem me deixado mais frustrada e triste dessa situação no momento é ver que a população, ela não tem mantido, né, as orientações. Uma parte da população, ela não acredita na ciência, ela não acredita nas recomendações que fazemos de usar máscara, do isolamento social. o meu recado aí a essa população é que acreditem na ciência, acreditem que é real, acreditem no trabalho que a gente faz. Ok, então vamos continuar ouvindo os depoimentos de profissionais envolvidos, né, que estão aí na linha de frente do combate a esta pandemia. E vamos ouvir agora, então, o depoimento da enfermeira Líbia Belucci, que atua no SAMU e em uma UPA no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Nesse momento da pandemia do coronavírus, nós, os enfermeiros, os trabalhadores da saúde, estamos vivendo uma situação que em 17 anos de profissão eu jamais pensei que fosse viver. A gente tem que escolher onde vamos colocar o paciente, se é na cama ou na cadeira. Quem está pior, quem tem que ir para o oxigênio mais rápido. Né? A gente está trabalhando com uma superlotação de mais que o dobro. A sobrecarga de trabalho por conta dos afastamentos das pessoas que pegaram o coronavírus é muito grande. Então, a gente tem um medo muito grande. Né? Eu, inclusive, já me contaminei. Meu maior medo era de contaminar meu filho, minha família. E nesse momento de tensão, nós, os enfermeiros, a gente tenta se agarrar em alguma coisa para que a gente possa ter força para continuar. E uma das coisas que mais nos engrandece, que mais nos dá felicidade e prazer, é ver uma alta, é ver um paciente que chegou com muita falta de ar, ser restabelecido após o oxigênio, e daqui a alguns dias você vê ele voltar para o leito da casa dele. Então, nós estamos aqui com esse sustento da gente estar prolongando a vida dos pacientes. Porque é difícil, tá, mas vai passar. Tem que passar. E os nossos pacientes precisam sobreviver. Ok. Ouvimos aí mais um depoimento, né? Nós estamos nesse momento aqui no nosso primeiro podcast. Eu, o professor Manuel Gonçalves, da Escola Municipal Etelvino Torres de Oliveira, de GQE, estou aqui apresentando este primeiro podcast e dando continuidade aí à escuta dos depoimentos de profissionais da saúde que estão atuando diretamente no combate à pandemia de Covid-19. Vamos ouvir agora uma fala do médico neurologista Gabriel Michele, que atua no Hospital do Cérebro, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Ok. E por fim, vamos ouvir o nosso último depoimento, que é da médica Laís Andrade, que atua na emergência de hospitais do estado do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. Vamos ouvi-la. Mais difíceis da minha profissão, sem sombra de dúvidas. Já vi de pacientes meus que me doeu muito. Tenho medo de perder mais. É uma coisa que foge das minhas mãos, claro, mas que machuca muito. muita falta de informação, ou então excesso de informação errada, que atrapalha muito o nosso serviço também, sem sombra de dúvidas. Lido com a dificuldade dos equipamentos de proteção individual, que continua, que estão em falta, que falta para mim, por vezes falta para os enfermeiros, para os técnicos. Não tem como a gente não pensar no outro nesse momento, não sofrer pelo outro nesse momento. Por isso eu peço, se cuidem. Estou aqui sempre por vocês, espero que estejam aí por mim. Um beijo. Então, pessoal, concluímos aí então a audição, né, dos depoimentos de quatro profissionais que estão verificando de perto, né, estão acompanhando diretamente o sofrimento das pessoas que chegam aos hospitais, que chegam às UPAs, né, que chegam às instituições de saúde que têm cuidado de indivíduos acometidos da Covid-19. Podemos observar que é um cenário bastante desolador, né? Com muito sofrimento, com muita dificuldade, dificuldade de diversas ordens que esses profissionais estão enfrentando, de superlotação de hospitais, de falta de material, materiais básicos, né? Para cuidar dessas pessoas. Enfim, então é um cenário bastante preocupante e que deve nos preocupar a todos nós, né? No sentido de nos levar a observar essa situação e a nos conscientizar da necessidade, né, dos diversos cuidados que precisamos ter, né, para minimizar, para diminuir a infecção desse coronavírus, né, e com isso amenizar a situação dos hospitais e desses profissionais que estão aí enfrentando de frente este problema. Dando continuidade a essa discussão, a esses esclarecimentos, né, sobre essa pandemia, né, e nós dissemos no início que falaríamos sobre vacina, sobre fake news, né, que são questões que estão em voga no momento, sobre a vacina, né, que no caso é a salvação, né, que é o meio por meio do qual a gente pode conseguir vencer esta pandemia. Então, nós já temos ao redor do mundo cerca de 73 vacinas contra o novo coronavírus sendo desenvolvidas. É um número bastante significativo de vacinas sendo produzidas, né, pelos cientistas para que possamos dar um fim a esta pandemia e a este sofrimento no Brasil e no mundo. Dessas vacinas, nós temos algumas que estão mais avançadas, né, que já estão aí na fase 3, né, de testagem e que já se tem resultados, inclusive praticamente definitivos, sobre a eficácia das mesmas, né? Então, entre essas, nós podemos citar a vacina chamada de Moderna, que é produzida. Que está sendo, né, produzida nos Estados Unidos. Temos a Oxford AstraZeneca, né, que é produzida por uma farmacêutica anglo-sueca. Temos a BioNTech Pfizer, né, produzida por uma farmacêutica alemã. Temos a Sputnik V, que é produzida na Rússia. Temos a Sinopharm, da China, né? Temos também a Coronavac, que é a mais famosa, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, que também está sendo produzida na China. Temos uma outra, né, que é produzida em Cuba, né? Um país pequeno, né? Que é chamada de Soberana 2. Então, todas essas vacinas estão em estágio avançado já, estão em testes já finais para serem aplicados na população, para serem aplicadas na população. Algumas delas já estão sendo aplicadas, inclusive, né? Hoje a gente já pode dizer que no mundo, hoje, 10 de janeiro, né? 10 de janeiro de 2021, já se tem 50 países que já iniciaram o processo de vacinação da sua população. Infelizmente, o Brasil não é um desses, né? E aí, em relação a essas vacinas, Se tem diversos questionamentos, né? A gente tem visto um movimento, lamentavelmente, de desacreditar as vacinas que estão sendo produzidas contra o novo coronavírus, né? Infelizmente, né? A solução para o problema está sendo atacada, está sendo desacreditada, né? No nosso país, no Brasil. Um dos questionamentos que se tem colocado acerca das vacinas é que elas estão sendo produzidas com muita rapidez. Né? Então se diz que a pandemia se iniciou em 2019 e agora no início de 2020 a gente já tem vacina pronta. Então muitas pessoas têm questionado como é que se faz um produto desse, né, um produto de saúde, que é uma vacina, em tão pouco tempo, sendo que as vacinas que já se têm consolidadas, né, que já se faz uso, demoraram mais tempo, cerca de 3, 4, 5 anos, e que tem se tem. E se fala também que se tem doenças, né, que até hoje não se tem vacina, e como é que se fez tão rápido essa vacina? Então, as pessoas estão muito desconfiadas. E isso é em razão das fake news que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, sobre essa questão, a respeito da rapidez, né, ou do pouco tempo em que se produziu essas vacinas, se tem algumas explicações, né? Eu posso citar aqui pelo menos três delas. Uma delas é que quando se começou a produzir a vacina contra o novo coronavírus, já se tinha vários grupos de pesquisa no mundo que já trabalhavam com os primos desse vírus, né? Vírus que são da família do coronavírus, já se tinha pesquisas muito adiantadas, né? Sobre esse vírus, né? Por exemplo, o vírus da SARS e da MERS, que são aí da família do novo coronavírus, né? Então já se tinha muita pesquisa adiantada, já se tinha várias plataformas de pesquisas prontas, né? Então foi mais fácil se adaptar, se trazer essas pesquisas que já estavam adiantadas em relação a primos do novo coronavírus e adaptar para o novo coronavírus. Isso fez com que se produzisse e se avançasse mais rápido no conhecimento e na produção dessas vacinas. Uma outra explicação que tem para essa, né, essa rapidez que se diz é que houve nesse processo de produção dessas vacinas uma colaboração internacional, ou seja, laboratórios de pesquisa de vários países do mundo, eles compartilharam, né, seus resultados com outros laboratórios, né, compartilharam as suas pesquisas, seus avanços no conhecimento sobre o vírus e na produção de vacinas contra o vírus contra a Covid-19, e isso fez com que a ciência avançasse em relação a esta doença, né? E uma terceira explicação que a gente pode mencionar a esse respeito é que a questão do financiamento. Por essa pandemia ser a maior pandemia já existente no mundo, né, que se diz. E a preocupação muito grande da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, e de vários países. Então, esses países e essa organização, a OMS, eles começaram a investir pesado, a investir muito dinheiro nas pesquisas, nos laboratórios, né? Então, houve uma priorização, né, das pesquisas direcionadas à produção da vacina para combater esse vírus. Isso por si, né, fez com que também os laboratórios adiantassem os seus processos, né, adiantassem esses investimentos, aplicassem esses investimentos, e isso fez com que hoje a gente já tenha esse número de vacinas que eu mencionei sendo desenvolvidas e algumas delas em estágio já final de sua produção, inclusive já sendo aplicadas em pelo menos 50 países. Então, esses são alguns dados que eu trago, né, enquanto orientação a respeito dessa temática, né, da Covid-19, especialmente em relação às vacinas. E sobre as vacinas, é importante a gente falar aqui que é algo bastante preocupante, que são as fake news, como já adiantei no início da minha do podcast, né? Então, as fake news, as notícias falsas que hoje têm circulado de uma forma assombrosa, né, por meio de WhatsApp e outras redes sociais, e que têm feito as pessoas desacreditarem e inclusive não quererem tomar vacina contra a Covid-19, né? Recentemente aí saiu uma pesquisa, agora nos últimos dias, que mais de 20%, cerca de 22% da população brasileira diz que não vai tomar a vacina. Olha que absurdo, né? Sendo que o Brasil é exemplo de imunização, né, de várias doenças no mundo, né? Tem um programa de imunização da população que tem tido sucesso ao longo do tempo. E agora, neste momento, né, nesta crise sanitária, nós temos aí mais de 20% da população dizendo que não vai tomar a vacina contra a Covid-19. E isso, infelizmente, é resultado das fake news, das notícias falsas. Então, vou citar aqui alguns exemplos, né, dessas fake news. Por exemplo, nós ouvimos do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, que as pessoas poderão virar jacaré se tomarem a vacina, alguma das vacinas produzidas na China. Olha que absurdo, né? Ou seja, sem base científica nenhuma, sem nenhum dado relevante, sem nenhuma fundamentação, o presidente da República disse um troço desse. E isso, obviamente, chegou à população e, como ele é uma grande referência no país, acaba influenciando, né, no posicionamento das pessoas quanto a tomar ou não tomar a vacina contra o novo coronavírus, contra a Covid-19. Uma outra fake news que tem sido aí divulgada, disseminada, é que a China não usará sua própria vacina. E isso é um absurdo, que a China já está imunizando os grupos de risco com as suas vacinas, né, produzidas lá. Uma outra fake news que está sendo divulgada, e essas fake news elas se direcionam principalmente às vacinas da China, né, que existe um preconceito em relação à China no país, né? Então, uma outra fake news que está sendo divulgada aí é que a vacina chinesa, ou as vacinas chinesas, elas foram produzidas para quem tomá-las receber um chip, ou seja, ser implantado um chip na pessoa, e que através desse chip, está se dizendo isso, né? Que através desse chip se controlará essas pessoas, né? Que o governo chinês vai controlar essas pessoas, vai acompanhar a localização dessas pessoas, que é uma completa baboseira, né? Sem nenhum fundamento. Inclusive, né, em relação à questão da localização, as pessoas se esquecem que a Google, né, o Google, por meio dos seus aplicativos, que a gente, todo mundo usa em celulares, sabe a localização de todo mundo, em qualquer parte do planeta. Então, ou seja, a nossa ligação, localização, nós já, o Google, que todos nós usamos, né, já sabe. Então, não tem nem sentido dizer que a China vai fazer uma vacina, ou fez uma vacina para fazer algo desse tipo, né? Já se disse uma outra fake news, que a vacina chinesa matou 2 mil voluntários. Mentira deslavada, né? Se diz também que a vacina chinesa tem uma enzima que é para implantar demônio nas pessoas. Olha que coisa risível, né? A gente pode dizer, né, que dá para se dar risada de um negócio desse. Então, são aí algumas das fake news que estão sendo disseminadas, né, que eu estou citando aqui para a gente saber e para a gente combater, para a gente esclarecer, né, entre os nossos amigos, no nosso seio familiar, né, nos nossos ambientes que nós, diversos ambientes que nós frequentamos, nas igrejas, né, enfim, qualquer espaço que nós frequentemos, é importante que a gente alerte as pessoas para essas mentiras que estão sendo aí divulgadas, que são mentiras que podem fazer com que as pessoas desculpem, deixem de tomar a vacina, as vacinas que estão sendo aí produzidas, e que a gente tenha de mais dificuldade para estar dando um ponto final nesta pandemia, né? Em relação à China, é importante dizer, né, eu estou tratando mais da China porque são as vacinas chinesas que estão aí sofrendo mais, sendo objeto de fake news e de notícias falsas. Então, a China é o maior produtor de insumos em biotecnologia do mundo. Ou seja, mais de 20 vacinas que o Brasil produz, né, cerca de 80% dos insumos, ou seja, da matéria-prima, que se usa na produção dessas vacinas vem da China, né? Vem de lá. Então, a gente já tem uma negociação, né? Um comércio pungente com a China de muito tempo. Recebemos seus produtos, validamos seus produtos, porque todos nós, de alguma forma, acabamos utilizando o produto da China. E agora, quando estamos, como a China está produzindo vacinas, pelo menos duas delas já estão sendo aplicadas em populações ao redor do mundo, as pessoas ficam divulgando fake news para fazer com que outras, né, se desconfiem, né, e não queiram tomar essas vacinas. Então é algo que que nos preocupa e que nós estamos colocando aqui para que todos nós possamos combater essas fake news, né? E podemos citar também aqui alguns países que já estão usando as vacinas chinesas. Que países são esses? A própria China já está imunizando sua população com suas vacinas, os Emirados Árabes, o Bahrein, a Turquia, a Indonésia e o Chile. São países que já aprovaram o uso das vacinas chinesas e que já estão aplicando-as, né, na sua população e imunizando esta população. E diga-se de passagem, até o momento, nenhuma pessoa virou jacaré ou teve qualquer efeito colateral relevante, né, ao tomar tais vacinas, ok? Em relação à Coronavac, né, que é uma das vacinas chinesas que já está em processo avançado e sendo aplicadas em cidadãos no mundo, no Brasil, essa vacina ela foi testada em mais de 9 mil voluntários, né? E já saiu aí anteontem o resultado desses testes. E qual foi o resultado desses testes? 28% da população dos voluntários, em 78% dos voluntários, houve eficácia da vacina, ou seja, 78% desses mais de 9 mil, ao tomar a vacina, não foram infectados pelo coronavírus. E dos 22% dos voluntários que foram infectados, nenhum teve estado grave, né? E não houve nenhum óbito. Ou seja, a eficácia desta vacina pode-se dizer que ela é integral e que ela é uma das nossas esperanças, uma das nossas das nossa esperança para que possamos, o quanto antes, vencer esta pandemia. Tá certo, gente? Então, são esses elementos que nós estamos trazendo aí neste primeiro podcast para a gente alertar os nossos estudantes, alertar as famílias dos estudantes, alertar toda a comunidade escolar sobre esta pandemia. Lembrando que, enquanto não formos imunizados, precisamos atentar para as medidas de controle, né, para as medidas sanitárias que estão sendo aí colocadas pelos órgãos de controle, pelos governos municipais, estadual e federal, né, que é a utilização de máscara constantemente, né, que é o cuidado com a higiene, com lavar as mãos, com estar usando álcool em gel, né, o tempo todo, né, e sempre que necessário, e também para estar evitando as aglomerações, né, para evitar situações de aglomeração, que são momentos que o vírus adora, né, que ele acaba se disseminando com maior rapidez e atingindo mais pessoas, né? E precisamos, portanto, freá-los. Como vimos nos depoimentos das pessoas, né, dos profissionais de saúde que apresentamos no início desse podcast, a pandemia é grave, a pandemia está matando muita gente. No Brasil já são mais de 200 mil mortos, sem falar nas sequelas, nas consequências daqueles que não morrem e que ficam, né, aí por um tempo que ninguém sabe até quando, né? Então é preciso que todos nós nos unamos, né, para vencermos esta pandemia e para podermos, né, voltarmos o quanto antes à nossa situação de normalidade, né, inclusive nas nossas aulas presenciais, que até o momento não estamos tendo por conta desta pandemia. Enfim, este é o tema, esta é a discussão, estas são as informações do nosso primeiro podcast. Esperamos que todos possam ter absorvido essas informações e que principalmente possam nos ajudar a disseminá-las e a também praticar as medidas necessárias para combatermos esta pandemia de Covid-19. E principalmente para esclarecermos à população sobre a necessidade de que todos venham a se vacinar contra a Covid-19. Então, meu muito obrigado e até o nosso próximo podcast.